para 2000 pés, 1014. Autorizado X-Ray, reportando o Loki, o Sideral 9971. Na 31971, chame Centro Recife, na frequência no 251, alternativa no 33, decimal 25. É um bom chamado, Centro já finalizou o push, agora na nave no 1, finalizando, após será autorizado o seu. Obrigado. No 7, a linha aí mantém no 0. A linha mantém 35 no 7. Mike Alfa Juliette, prossiga. Autorização do reporte da ONU para o pátio, para a posição 1, pátio 3. Estou com um pouco de movimento agora no pátio 3, aguarda mais alguns minutos, Mike Alfa Juliette. Obrigado. Solo, Rio 5973, livrou na sua esposa. Bom dia, Rio 5973, prossegue, parte 3, atenta ao sinalizador. Parte 3, atento, 5973. Acionando para o táxi azul 4040, Galeão, 3 horas 102, 102 a bordo. Solo de Natal, muito bom dia, atento 3890, com informação eco, posição 6. 4040, confirme somente a autonomia? 3 horas. Autorizado táxi até o ponto de espera da onda 0, direita via Índia, no ponto de espera torre 1-8-95, ajuste no 0-4, bom voo. No 0-4, táxi via Índia, Lattes 895, bom dia, senhorita. 1759, pode prosseguir, bom? Afirmo, Juliette, portão 1. Juliette, 1759. Bom dia, Salvador, TAM 3890, com informação eco, guarda autorização, Recife. Bom dia, TAM 3890, eco, confere, aguarda cópia, prepara Pucajamo Caju. Pucajamo Caju, na sua escuta para cópia. Controle ao TAM 3597, bom dia. 3517, confirme. Afirmativo, decolou, quanto possível curvar a direita aí para Arbor ou Elefa. 3597, sente, está em contato radar, transportando 360 após 2000 pés, voe Elefa. 2000 Elefa, muito obrigado. Pode usar. O Webjet 99, o Sideral 9970 está na final da 1-0. Geral 9970, complete a aproximação final e chama e torre, na frequência 1-8, decimal 95. Torre 11895, geral 9970. Que do gate 11 até o través do meia dúzia. Reporta no través do portão meia dúzia. Positivo até o través do meia dúzia. Iniciando no 0 azul 4040. Torre Salvador, bom dia, Sideral 9970, na final da 1-0, fechado de trabalho. Sideral 9970, bom dia. Continue na final, ajuste no 0 no 4. Aguarde pista livre. Aguardando pista livre, Sideral 9970. No plano. Aciona 5101, controle 119.35. Portanto, 3890, está autorizado, 330, pista no 0, com curva esquerda, Puca, Jâmara, Caju. E conforme o plano de voo 5101 e 191935, só confirmando a aerovia da uniforme 117. Gente, o TAN 3890, a rota que eu possuo aqui seria Aracaju, DCT, uma coordenada para direto de Recife. Você confere, TAN 3890, obrigado. Chama pronto para o estacionamento, portão 6. 3890. Azul 4040, da Colada 02, controle 1935. Central 35 com Azul 4040. Controle Azul 4040. Azul 4040, contato radar, subir para o 340 via Arbor. 340 via Arbor, Azul 4040. No 70, no solo 04, chame o solo 219. 219, espera o 9970. Solo Salvador, espera o 9970, olhe para a pista. Espera o 9970, muito bom dia. Alfa Kilo Parte 3, atentar o sinalizador. Parte 3, sinalizador, Sideral 9970. Para o táxi do TAN 3153, DOB152, está com 3 horas, alternado Ribeirão Preto. Táxi até o ponto de espera da 10, direita de Índia, no ponto de espera 2118.95, ajusta no 014, bom voo. 14 direita, expressão 5, ponto de espera, TAN 3195. No 7, chame Centro Recife, na sequência, no 28.8, alternativa 26.0. 28.8.260, boa. Posto bem, estacionamento, TAM 3890, posição 612. Mike, alto direto, na escuta. Alto direto. Tem a posição através do portão 9, ok? Através do 9. TAM 3890, portão 612 é livre, chama táxi. Portão 612, autorizado, puxa, pega, acionamento, chamará. TAM 3890. Tá 3153, tô esperando, tá? 3153, tá autorizado. Alinhar e decolar, da 10, vento 150 graus, 059. Autorizado, alinhar e decolar, da 10, tá 4201, preparada a El, aguardando o 4. Dael, aguardando o 4201. Afirmo. Copiado, três. Também 570, chega da marca, isso é para o 050. Boa de TAP. Controle o azul 4040, vai cruzar 190. Eu vou manter a escuta do controle. Autorizaria então o 4040 bar OPSO? Azul 4040, chame agora o centro Recife em 12685, alterno 2545. Recife 2085, 2545, azul 4040. 340, rota conforme o plano de voo, pistão na zero, primeira curva à direita, da Hélio da Bótila, 5103 no transponder, controle 035. Autorizar Campinas, 5340, conforme o plano de voo, vou falar da ABEA, da Hélio da Bótila, curva à direita, transponder 5103 e controle 035, 4401. Correto, Porto Alves, chama pronto, puxa. Para o táxi, chutão 3890, 167 a bordo, 3 horas e 30, alterno Natal. 3890. Táxi autorizado, estou com a espera via Índia, 2895-1014. Confirmando o táxi, por favor. Autorizado táxi via Índia, até o ponto de espera, 2895-1014. Afirmativo. Índia, pátio, 1094, 1895. Obrigado, bom trabalho. Mike Alpha Juliet. Mike Alpha. Autorizado reboque até o pátio 3. Bom dia, Torre, o TAN 3890, nós falamos, ponto de espera, dono 0, está pronto. 3890, além decola, pista no 0, retorno 60 graus, 069. Além decola, pista no 0, TAN 3890. S570, livre desvios, após Prod Duna, desceu agora para 2 no pé, do ajuste 10, 14, reporte localizador, pistão 0. 10, 14, descendo para 2000, após Prod Duna, reportará a bom dia, controle 3890, Pucajã, Maracaju, passa 1500 pés, para o 330. Bom dia, 3890, contato radar, C da Puca, subou 330. 330, 3890. Paulo Salvador, muito bom. 6219, Paulista, né? Autorização, Calhão. 6211, chamando? 6219. Enfim, o Galeão, 360 autorizado, rota conforme o plano. Pistão na zero, primeira curva direita. Dael, Leda, Irumi. 5105, transponder, controle 1935. 018, Bravo, San 3890. Santo, número 857. Decolando no zero, curva direita da Euleda Irumi, 5105, transponder, 119.35, Oceania, 219. Saia moto, parte 3, chama pronto, puxa, 6219. Tá no 5. Paciente, bem informado, incorreto aqui, ok. Ok, chama, obrigado. Salvador, bom dia. Azul 2783, informação eco. No pátio 3, pronto, contato. 2783, Azul, bom dia. Conquista nível 200, autorizado, rota conforme o plano, pistão na zero, primeira curva à direita, arbor, transição elefa, 5111, no transponder, controle 1935. Autorizado para conquista nível 200, com marcha em conta do plano decolando no zero, primeira curva à direita, sendo partiu árvore elefa. 5111, transponder, 1935, controle 2783. Correto, 2783, por gentileza informe se cumpre a restrição do Cedarbó. Afirmativo, senhor. Ciente, chama pronto para o SPEC. Chama ele agora pronto, 2783. Solo Salvador, bom dia, boa, 1093, sentido da informação, eco. Boa, 1093, eco, confere, confins, 360, autorizado, roda conforme o plano. Pista na zero, primeira curva direita, arbor, transição elefa, 5121, transponder, controle 1935. 360, aprovado, conforme a rota do plano, decola da 190, primeira curva direita, arbor, elefa, saída. 5121 no transponder, 1935 ao controle, para o gol 1093. 1093, correto, portão 4, chama push. Chama lá. Paulo Salvador, bom dia. Gol 1865. Com a eco, atualização Brasília, posição 7. Pronto para a Copa. 1865. Bom dia. Brasília 360. Autorizado, roda conforme o plano. Pistão na zero, primeira curva à direita, arbor. Transição elefa, 5122, transponder, controle 1935. 360 aprovado, rota do plano, arbor elefa da 10. 5122 chama, 1935. 5122 transponder, 1935 chama, no 865. Correto, portão 7, chama pronto, puxa no 865. Chama pronto, no 7. Azul 4201, para o táxi, 118 a bordo, 430, Galeão. Táxi autorizado, até o ponto de espera, via Pátio Índia, torre 1895, ajustado, 1014, boa viagem. Autorizado táxi via Pátio Índia, ponto espera da 10, torre 11895, ajuste 1014, 4201, obrigado, bom dia. Só no Mike Alpha. Vitor Hotel Delta, aguarde. Que é o Alfa Juliette, sente, reboque terminado, taxa 3, bom dia. Doutor Delta, solo voltando. Sente, confirmando, vai sobrevoar primeiro a paralela e depois Pitou Sul? Paralela, não, por aqui, Pitou Sul. Bom dia, Pitou Sul. Bom dia. Hotel Delta, 500 pés, em Rimar Rimar, vou local, decolagem com a torre, inicialmente para o sul. Controle em 1935, torre 1895, ok, o transponder 0132. Na 2895, bom voo. Salvador, bom dia, Gol 9963, gente da Eco para cópia. Gol 9963, da El Lederume, aguardando cópia, Eco, confere. Da El Lederume, na Cisco. Solicito autorização de rebote do pátio 3 até o finger de número 9. Autorizado início de pushback, reporta para ingressar no pátio principal. Autorizado início, reportarei para ingresso no pátio principal alfa e aqui do lucro. Só confirme sua posição no pátio 3. Na posição 3, Lima. Cliente. Azul 2783, solo. Seria estimado para o pushback? Vai. Ciente. Vitor Charlie Hotel, bom dia, tá no pátio 5, A Baerté confirma a decola da 197? A 1 correto. Barreiras 17, rota conforme o plano, curva direita, arbor. Corrijo, saída Momo após direto. 5190, transponder, controle da 135. Assim, ele solta no 7, curva aí, saída Momo, após o direto, 1190, controle 19, 35, tela 3. CAB? 10, 10 a bordo, 4 horas de autonomia, alto para o trabalho. Até acionamento 2895, bom voo. 2895, tela 10. 1963, prato 4. Prato 4, já para ser. Olá, Salvador, bom dia para o Sacago 65, você entrega igual pela foto. Bom dia, Rádio Sacago 6570 Alfa Kilo, pátio 37, posição 7. Alfa Kilo, posição 7, Rádio Sacago 6570, obrigado, daqui a pouco. Bruno 963, Galeão, 360 autorizado, rota conforme o plano, pista 1-0, primeira curva direita, da Eoleda, Irume, 5116 no transponder, controle 1935. Falo, Salvador, azul, aqui isolou, solicita ingresso para o autorizado. Autorizado, Galeão, nível 360, conforme no zero direita, perfil da El Lederome, 5116-1935, gol 1963, gate 10, pushback acionado. Gol 1963, autorizado, push, acionamento, chama táxi. Autorizado, push, acionamento, chama táxi. Gol 1963. Alfa Yankee Vito, portão 9. Ah, o que é que isolou? Portão 9. Autorizado, portão 9. Muito obrigado. 62-11, portão 5. O 62-11, equipe solo. Embraer da Azul, sendo tratorado sua retaguarda, após o mesmo livrar o setor autorizado. E após a Azul, autorizado, pushback 62-11. Um 4. Sim, a gente coordene com a equipe solo, pode passagem do 67 da ABS, autorizado. Ok, após o com a ABS, está autorizado em coordenação, ou 283. Solo Rio 5973. 5973 da Rio, bom dia. E essa gentileza, autorização em Rio 5973, seria o voo previsto, repetitivo ou foi feito um plano? Repetitivo, senhor. Porque a gente não recebeu o plano hoje não, vou confirmar com o Salesto de retorno. Ah, tá bom. Ininteligível, acho que é o Xané 6225. Na negativa, eu fico assim com 93, mas supondo agora a chamada ecológica que está aqui é 10.5, deve ser por isso que não está no sistema ainda. Afirmo, aos 4 ou 5 deve chegar para mim, eu chamo o senhor. Ok, obrigado. O Gonçalo está na escuta do Xané 6225. Afirmo, 6225, portão 3, Brasília 380, guarda-cópia, por gentileza, Arbor Elef. Sente na escuta, informação é 6225. ITAP e rebote no ideal de descida, o ajuste 1014. Gente, vai voar ITAP, já reportará para a descida 2224. 29. 29, 2229. coordenação, tem um Embraer da Azul passando agora atrás, após o mesmo autorizado. Após o Embraer está autorizado, no 8625. Alô, pushback, cancelamento, é o gol 9093 no 4. Gol 9093, aguarde, número 2 no setor. Vai. Toyota Delta, controle 119, próxima 35. Transfere controle até o retorno, cara. Controle, Papa Romeu, vidro acendado. Papa Romeu, Vitor, Hotel Delta, Hotel Litoral, reporte para o regresso. Ok, vamos ver 500 pés visual, vamos lá fazer inicialmente sobrevoo na Boca do Rio. Boca do Rio Ciente, Vitor, Hotel Delta, ajuste um zero no 4. Zero no 4, Delta. Marginal instruções. Ok, o táxi está livre até a saída do pátio 3, é o Azul 2783. Salvador 963, táxi, POB 174, 174, 3 horas e 40, Florianópolis. Uno 963, táxi autorizado então através do portão 8, onde segue companhia, 2895014. Partiu autorizado o táxi através do portão 8. Pode ser companhia, pode esperar no 0895, no 094, gol 9963. Para o táxi, Oceania 6219, estamos com 127 a bordo, alterna Campinas com 3 horas e 30 de autonomia. Do zero. Está livre direto, Pirajá, Vitor, Hotel Delta, 510. Obrigado, Delta. 6219, obrigado, bom trabalho. Ciente, bom dia. O salvamento 25. Prossiga. Já teria nossa autorização? Afirmo. Aguarde por gentileza um minuto. Tem três aeronaves de oficial táxi no momento. Já autorizou. Para o táxi, eu vou no 8625 a bordo. 173, alterna Campinas, 13h40. 1865, táxi autorizado até o ponto de espera, via Tati Índia, torre 295, estado 1014. Bom voo. Tati Índia autorizado, 295, ponto de espera. É o voo no 8625, 1014, bom trabalho. Azul 2783, na escuta? Na sua escuta, senhor. Tráfego, dois Boeing da Gol. Após os mesmos, está autorizado ao ponto de espera via Índia, 2895, 1014. Gente, autorizado somente após os dois tráfegos da Gol. Ponto de espera 295-283. A informação foi preterido devido à performance. A segunda aeronave da Gol vai decolar na mesma saída. Ok. Tá certo. Se quiser, a gente mantém 3.000 com a restrição da saída. Justamente por isso que eu questionei o senhor aquele momento da autorização para planejamento. Ok, agora por gentileza será o número 4. Ciente. Decolagem da 1-0, Geneva 2-9. M6225, Prato Gábia? Afirmativo, Autorizado Brasília, nível 380, rota conforme plano, pistão no zero, primeira curva à direita, arbor, transição elefa. 5125 transponder, controle 1935. 380, autorizado Brasília, primeira direita arbor elefa, transponder 5125, controle 1935, 6225. Transponder 5125. 5125, 6225. Botão 3, chama pronto para espera acionamento 6225. Chama lá, obrigado. Voo 1093. Após a passagem da TR da Azul, autorizado para espera aqui no 4. Após a TR da Azul, inicia no 0419, 1093. Decolou 38, controle 119, decimal 35. Canal 35, 62, obrigado pelo trabalho. Salvador, muito bom dia. Xenéa 6219. Xenéa 6219, bom dia. Contato do radar. Saída da El. Saída da El, 6219. 4958 Salvador. Está aguardando melhorias. Azul 4958 Salvador. Transmitida a cega. Escuta Salvador, acena identificação. No 865, decolagem autorizada no 0, 140-05. Gente, está iniciando o voo no 865. Oi, Salvador, bom dia. Agora no 963.0 no 0, próximo. No 963, após a rolagem do companhia, ali mantém. Após a rolagem do companhia, ali mantém no 0. Agora no 963. Persiste em 125, 1 ao 0, no 3325. Recife 251, alterna 3325, 4201. Como recebe Salvador? Alto classe, agora. Gente, agora 4 milhas para a posição Mari. Reporte no ponto ideal de descida. Ajuste um 0 no 4. Procedimento LS X-Ray, estão no 0. E 14 X-Ray, 1 no 0. Está no ponto ideal de descida, solicita mesmo. Gente, confirme, estou mantendo um 3-0, não recebo indicação de altimetria. Está recebendo agora, senhor? Ainda não. Está livre a descida para o nível 070, reporte levando 130, azul 4958. 0093, zona 69 a bordo. 2h45 autonomia, na Leão Alternativa. Vai da Arbor, subo 360. Na Arbor para 360, vou no 8. Salvador, passaria do 2229, pode voar a Duna, dá pra gente? 2229, Proite Duna, desce agora para 2000 pés, ajuste 10 no 4, reporte no localizador, pistão 0. Para 2000, Proite Duna, 2229, reportará no localizador. Azul 4958, recebendo agora a altimetria, desça para o nível 050, chegada Mário. 050, chegada Mara, o Mário Azul 4958, solicita para o Dona, para o Azul. Aguarde, mantenha a chegada, vai seguir até agora 11 horas, 9 milhas, visando 9 mil para 2 mil rumo nordeste. Vem se aguardando, azul para dar o signal. Possibilidade de voo no 865 agora cruzando 055 vá Elefas. Voa de Elefas com 865. Voando Elefas, obrigado senhor, no 865. Previsão, prossiga. Senado 35963, um bom serviço, né? Salvador, bom dia, Gono 963. Contato radar, Cidadel, suba 360. Sael 360, 963. 0 no 60 graus, 069. E Salvador, bom dia, 1093, está no ponto de espera da 1-0 para 093 ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, boa 1-093. Azul 498, vetoração sequenciamento, mantenha presente pro limite ao curso do localizador. Desça para 3 mil pés. Ajuste 1014. Descendo para 3 mil, mantendo a pro limitada ao localizador. O azul 4159. Para o Taxo Oceaner 6225, 98 a bordo, autonomia de 3 e 10, Oceaner Goiânia. Confirma POB, é 098? Afirmativo, 098. Ciente, à direita, via Índia, não posso esperar a torre 1895, 1014, bom voo. Direita, 1895, posso esperar, 6225. Rio 5973, na escuta? Pronto, é cópia, pessoal. Recife 370 autorizado, rota conforme o plano, pista 1-0, primeira curva esquerda, Pucaru, Pucajamaru, 5164 no transponder, controle 1935. Azul 495, reduza para 1809. Reduzindo para 180, azul 4958. 5973, correto, autorizado pushback, chama táxi. Autoridade de comentar aqui do lado 3. Para o localizador, direita para o 070, reporte estabilizado, reduza para aproximação. Direita 070, reportará estabilizado, reduzindo para aproximação 4958. Caso. Zero, reporte até. Bom dia, reportaria até. Fui LS, passaria do 2229. 02229, Lívia LS, chame torre 11895. 11895, bom trabalho. O 2783, deparação para interceptar a roça e separação. Foi na proa 240. Limite dessa proa 15 milhas afastada de Salvador após a rota. Ok, então esquerda proa 240, limitado 15 milhas de Salvador após o caminho do 2783. Azul 4958, está para 2000 pés, Liga LS, chame torre 11895. 18895, dezembro 2000, Liga LS, vazou para 950. O Xené 6211, chame centro Recife em 1251, alterno 3325. 251, 3325, 6211, boa. Torre Salvador, bom dia, o azul 4958, estabilizado, nada no zero. 4958, número 2, aproximação, guarda pista livre. QNH 1015. 1015, aguardando para pista livre, continuando a aproximação, azul 4958. Passaria 2229, pouso autorizado, pista no zero, no 60 grau, 069. Tem livre pouso, 2229. 1895, ajustado, 1015 agora, bom voo. A gente via Índia, 1895, com espera, 1095, obrigado, bom dia. Zero 093, decolou os 49, matriculou 0501, 1935. Passei a proa até 050-1935, voo 1093. Pro de Salvador, voo 1093, decolou, bom dia. 1093, bom dia, contato redacto, da Árvore, subo 360. Subida Arbor 360, boa 0093. 1865, chame de centro Recife em 1288, alterno 260. 288-260, voo 1865, obrigado, bom dia. O voo 1093 foi instruído pela torre, mande a proa até 5 mil após a decolagem. Pode seguir no perfil da Arbor? Com 063, ou coisa, com 093, direto elétrico. Direto elétrico, agora com 1093. Cruz 180963. Com 963. Chama Recife em 1251, alterno 3325. 251, 3325, 963, vamos ver já. Fecha. Azul 2783, retoma a navegação, vitória da conquista em rota. Vitória da conquista em rota, azul 2783, obrigado. Bom dia, torre 5973 com o número 2, Ponte Vera. Sim, com o Ponte Vera. 73. Passaria 2229, Salão 5-12, Ibaranaeco, 2-1-9. Ibaranaeco, 2-9, passaria 2-2-9. Livre pouso, pistão 1-0, vento 1-4-0, grau 0-7-9. Livre pouso 1-0, para embaixar travado, azul canal 50. Gente. O Luiz Almador, passeio 2229, livrou, ingressando na Alfa. Kilo, pátio 3-2, Romeu. 2-2-2-9. Ibe, pátio 3, Romeu, batalha 2-2-2-9. Casa 958, salão 53, Delta, próxima direita, Delta 219. Próxima direita na Delta 219, azul 458. Chan 622, decolagem autorizada no 0, 0 grau, 079. Chan Canina, cola, melhoria. 49, azul 4958, táxi via. Quilo, pátio 3, meia dúzia Lima. Quilo, pátio 3, meia dúzia Lima, azul 450. Fala, comandor, eu sou o Mike X-Ray Golf. Mike X-Ray Golf. Termo do remoque aqui na ponte número 10. Gente, bom dia. Obrigado, bom dia. No zero. Ali mantém no zero, né? Sou eu, pra passar vocês na hotel na Papá Maringá. Puxa, ele até ali mantém no 7. Padango Vitor Tchelo Hotel, ali mantém pistão no 7. Vai chamar aliado de pronto, Jalotão. Só, confirma a posição para o 4958. Agora mudou aqui para 3 Lima. O senhor já passou a posição, né? Por gentileza, tem condições de um backtrack? 180 pela esquerda, com segurança. Temos sim, senhor. Parte 3. Ok, retornando. Braço. Arbor 380, melhor de 5, autoriza Arbor, quando precisa. Bate à direita, direto Elefa. Posso comer direito, direto Elefa, melhor aqui. Decolar 73, Rio, decolagem autorizado no 0, 150, 07. Sim, decolagem 73.